054, 4 horas de Leão, tá? Táxi via Pátio Índia, no ponto de espera chame pronto, 1014, o ajuste. Autorizado. Continua no pátio, ingresso à Índia. Pátio Índia. Autorizado, a linha decolar pista 10, 140 graus, com meia dúzia nós. Autorizado, a linha decolar 3601. Hotel 06, bom voo. Controle. Bota 3601. Bom dia. Passam 2500, solicita pra geleda. Brasileirão cruzou 170, permanece aqui. Chama agora Recife em 1251, alternando 3325, 3601. Copiado, bom dia.